Ouça agora aqui no Canal 2 Bate-Papo Musical. A seguir, não perca mais uma edição de Anos 60. Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, aquelas músicas que a gente já não ouve mais nas rádios convencionais, nas rádios comerciais. A gente está aqui para isso, para relembrar esses momentos, bons momentos da música popular brasileira, né, perdidos, esquecidos na poeira do tempo, na memória. E eu convido você agora, então, para ficarmos juntos nessa próxima hora curtindo exatamente essa boas músicas, esses bons momentos que passaram e que com certeza algumas dessas músicas vai te relembrar bons momentos. Lembrando que sua participação comigo é pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. E na abertura musical do nosso encontro de hoje, vamos trazer Miltinho, relembrar mais uma vez Miltinho, grande Miltinho, fantástico. Miltinho, ele cantava, canta ainda, ele tá vivo, mas já não tá mais naquela bola. O tempo passa, eu sempre falo isso aqui, o tempo passa pra todo mundo, passa também pra aqueles que usam a voz. E o tempo é cruel, não tem jeito. Mas vamos ouvir então com o Miltinho, do Ataúfo Alves, também grande compositor, Mulata Assanhada. Assanhada que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando sossego da gente. Mulatinha assanhada que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando sossego da gente. Ai, mulata, se eu pudesse, e se meu dinheiro desse, eu te dava sem pensar essa terra, este céu, este mar. E ela finge que não sabe que tem feitiço no olhar. Ô, mulata assanhada que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocência e tirando sossego da gente. Mulata assanhada que passa com graça, fazendo pirraça, tirando sossego da gente. Ai, meu Deus, que bom seria se voltasse a escravidão. Eu pegava a escurinha, prendia no meu coração, e depois a pretoria, quem resolvia a questão? Oh, oh, oh, mulata assanhada que passa com graça, fazendo pirraça, tirando sossego da gente. Oh, mulata assanhada que passa com graça, fingindo pirraça, tirando sossego. Ai, meu Deus, que bom seria se voltasse a escravidão. Eu pegava essa danada, prendia no meu coração, e depois mestre Ataúfo é quem resolvia a questão, viu? Oh, oh, oh, oh. Mulata assanhada que passa com graça, fazendo pirraça, tirando sossego da gente. E agora? Mulatinha assanhada que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando sossego da gente. Ai, mulata, se eu pudesse, e se meu dinheiro desse, juro, eu te dava sem pensar essa terra, este céu, este mar. E ela finge que não sabe que tem feitiço no olhar. Bepa-da-ta-ba-ba, mulata assanhada, ô, mulata, ah, se eu te agarro, mas é preciso bolso pra agarrar um. Mulata, mulata, mulata, mulata, mulata, mulata, mulata. Ouvimos com o Miltinho, do Ataúfo Alves, Mulata Assanhada. Na sequência vamos ouvir na voz do Flávio Venturini. Flávio Venturini que participou também do grupo 14 Bis e que participou também daquele movimento Clube de Esquina, né, que participou o Milton Nascimento, Lô Borges, e tem até o disco Clube de Esquina, Clube de Esquina 2, dois álbuns que o Milton... O Milton e essa turma toda, né, gravaram na década de 70. Mas vamos ouvir agora, inclusive, uma música que está no álbum Clube de Esquina. Essa música está no álbum Clube de Esquina, na interpretação do Milton Nascimento. Mas vamos ouvir aqui hoje na voz do Flávio Venturini, do Murilo Antunes, Nascente. Ouvimos com o Flávio Venturini, Nascente, composição do Flávio Venturini e do Murilo Antunes. Na sequência, vamos ouvir Almôndega. Almôndega foi um grupo da década de 70 e que participou o Cledir Ramil, o Cleiton, e que depois se formaram, né, o Cleiton e Cledir. Mas vamos ouvir então com o Almôndegas, do Cledir Ramil, No Meu Coração. Voar é com as borboletas que sabem como bem voar, e cada voo colorido, borboleta, setas no meu coração. Beijar é com os beija-flores que sabem como bem beijar, e cada beijo colorido beija flora, floras no meu coração. Cantar é com os passarinhos que sabem como bem cantar, e cada canto colorido, passarinha, ninhos no meu coração. Ouvimos com Almôndega, do Cledir Ramil, No Meu Coração. Lembrando que a sua participação comigo é pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S, e você pode fazer sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. O espaço é seu, pedido musical pode ser de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail e a gente coloca aqui de viva voz o seu pedido musical. Lembrando também que estaremos implementando novos quadros este mês no nosso programa e aceitando sugestões. Também lembrando que o especial do mês, o último programa do mês, vai ser aquele especial sugerido por você. Ok? Então aguardo o seu contato. Na sequência vamos ouvir Alaide Costa, Só Não Vem Você, do Ronaldo Boscoli e do Carlos Lira. Se o tempo resolvesse não passar e partir jamais pudesse quem amar, se o amor em nós viesse pra ficar e a saudade não quisesse nunca mais brincar de fazer as nossas tardes esperar e dizer que não há mais o que sonhar. Vem, tristeza, me ver. Vem vontade querer, só não vem você. Se o tempo resolvesse não jamais pudesse acontece quem amar. Se o amor em nós viesse pra ficar e a saudade não quisesse nunca mais brincar de fazer as nossas tardes se esperar e dizer que não há mais o que sonhar. E tristeza me fez, vem vontade querer, só não vem você. Ouvimos com Anaide Costa, de Carlos Lira e Ronaldo Boscoli, Só Não Vem Você. Na sequência, vamos ouvir agora, vamos voltar aos bons tempos da Jovem Guarda. Aí há um certo preconceito, já falei isso outras vezes aqui também, um pouco do grupo mais intelectualizado contra a Jovem Guarda, dizendo que a Jovem Guarda eram músicas vazias e tal. E naquela época da Jovem Guarda já havia um movimento político muito grande no Brasil, que foi exatamente aquele período do golpe militar, toda aquela repressão, e a elite, digamos assim, da cultura brasileira, né, tinha uma certa picuinha com a Jovem Guarda, porque a Jovem Guarda era uma coisa muito... Eu costumo dizer até que é muito doce, muito leve, muito suave. Eles não tinham compromisso com uma mensagem mais intelectualizada, mas sim com o romantismo, né, um romantismo bem, bem leve, bem tranquilo. Vamos então voltar a esse tempo e relembrar com Sericlé Campelo, Banho de Lua, com a versão do Fred Jorge. Fui à praia me bronzear, me queimei, escureci. Mamãe bronqueou, nada de sol. Hoje só quero a luz do luar. Tomo um banho de lua, fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo. Sob um banho de lua, num

souber me amar. De Manduca e Dominguinhos ouvimos com Fagner Quem Me Levará Sou Eu. Na sequência vamos ouvir um dos grandes cantores também, eu gosto muito dele, compositores, bastante sumido, César Costa Filho. Dose para Leão, composição do Walter Queiroz e do César Costa Filho. Não lhe disse, meu irmão, que essa vida é dose para Leão. Mas esqueça essa amargura, que essa dor a gente cura. É só sambar. Foi-se embora meu irmão, se conforme ela não volta não. Ela só queria só tinha samba para ensinar. Violão, meu castigo é você, que tem seis cordas só pra me prender. Vamos lá, deixa o pinho chorar, pois quem sofreu tem que desabar. Essa amargura, que essa dor a gente cura. É só sambar. Foi-se embora meu irmão, se conforme ela não volta não. Ela só queria você, só tinha samba para ensinar. Violão, meu castigo é você, quem tem seis cordas só pra me prender. Vamos lá, deixa o pinho chorar, pois quem sofreu tem que desabar. Walter Queiroz e César Costa Filho, ouvimos com César Costa Filho, Dose para Leão. Lembrando que a sua participação comigo é pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. A sua participação pode ser para pedidos musicais, críticas, comentários, sugestões ao programa. E seu pedido musical pode ser de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail e a gente coloca aqui o seu pedido musical de viva voz. Vamos agora ouvir com Elba Ramalho, Sete Cantigas para Voar. A composição é do Vital Farias. Cantiga de campo, de concentração, a gente bem sente com precisão. Recordo a tua imagem naquela viagem que fiz.

sabe o que se passou. Ele nos encontrou e agora ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis. E um remorso está me torturando por ter feito a loucura que fiz. Por um simples prazer fui fazer meu amor infeliz. Ouvimos com Jamelão, e sempre acompanhado pela Tabajara, de Lupicínio Rodrigues, Ela Disse-me Assim. Na sequência, vamos ouvir, relembrar um show, a Betânia, que é a composição do Caetano Veloso, Os Argonautas. Vamos fazer faca? Essa música também foi feita para mim, quando eu estreio no Blow Up, aqui em São Paulo. O Caetano fez para mim, para eu cantar. Aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia, o marco. Meu coração, o porto. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Perdido, horizonte, madrugada, o riso, o arco da madrugada, o porto, nada. Navegar. Do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulhento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, ver não é preciso. Navegar. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com a Maria Bethânia, do Caetano, que, como ela disse pra gente aí, foi composta pra ela, essa música, pra ela cantar, Os Argonautas. Belíssima gravação da Bethânia, Bethânia novinha, né? Show fantástico também da Bethânia. Na sequência, vamos trazer João Bosco, de João Bosco. Gastão Pérez, Sinceridade. Simples querer. Olha pra mim, um remanso por fim, espelho d'água refletir, até que tudo revolva por si, novas canções vão surgir para viver uma vez mais. Outro amor nascente dessas ancestrais, castanhas, gotas de cristais, que não morrem jamais. De João Bosco e Gastão Pérez, ouvimos Sinceridade na voz do João Bosco. Na sequência, vamos ouvir Caetano Veloso com Surpresa. A composição é do Caetano Veloso. Que surpresa, beleza. Luz acesa, certeza. Que saudade, verdade. Já chegou, então vem cá. Que surpresa, beleza. luz acesa, certeza. Que saudade, verdade. Já chegou, então vem cá. Que surpresa, beleza. Luz acesa, certeza. Que saudade, verdade. Já chegou, então vem cá. Ouvimos com o Caetano Veloso, Surpresa, do Caetano Veloso. Lembrando que a sua participação comigo é pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. E você pode fazer sugestões, críticas, comentários ao programa, pedidos musicais, pode fazer seu pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail, a gente coloca aqui o seu pedido musical de viva voz. Lembrando também que estamos inaugurando, estreando nesse mês o especial do mês, e você pode mandar e-mail pra gente sugerindo quem você quer ouvir no especial do mês. Vamos ouvir agora, na sequência do programa, uma música que deu título ao álbum Clube da Esquina 2. A composição é do Márcio, do Lô Borges e do Milton Nascimento.

Bye. Bye.